O barco vai, o barco vai, português vai, português vai. Português cai, o barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O país cai, o país dói. O tempo vai, o tempo dói. Português cai, português vai, português sai, português dói. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O corpo cai, o corpo dói. Português vai, português cai, o barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O país cai, o país dói. O tempo vai, o tempo dói. Português cai, português vai. Português sai, português dói. O barco vai, português vai, português vai. O corpo dói. Português vai, português cai. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. Português sai, português dói. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O corpo cai, o corpo cai. Português vai, português cai. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O país cai, o país dói. O tempo vai, o tempo dói. Português vai, português vai. Português sai. Vai, o tempo dói. Português cai, português vai. Português sai, português dói.